Parece que eu estou apaixonado, ou na solidão, triste, abandonado. Eu tô vivendo um drama que ninguém quer ter. Olho pra nossa cama e não vejo você. Eu tô sofrendo um pouco demais. Acho que sou um bom rapaz. Eu vou atrás de um novo amor. Estou vivendo um pesadelo. Coração no ar, batendo no peito. Eu vou largar essa bandida. Eu só vou beber seis. Eu só vou dormir quando amanhecer. Eu só vou beber depois das seis. Eu só vou dormir quando amanhecer. Solidão, triste, abandonado. Eu tô vivendo um drama que ninguém quer ter. Olho pra nossa cama e não vejo você. Eu tô sofrendo um pouco demais. Acho que sou um bom rapaz. Eu vou atrás de um novo amor. Estou vivendo um pesadelo. Coração no ar, batendo no peito. Eu vou largar essa bandida. Eu só vou beber depois das seis. Eu só vou dormir quando amanhecer. Eu só vou beber depois das seis. Eu só vou dormir quando amanhecer.